Ficheiro 27, página 255, capítulo 14. Quinta-feira Santa, 24 de março. Sónia Modig tinha tentado ligar para o telemóvel de Nils Bjurman 3 vezes, só naquela última meia hora. A resposta fora a mesma de sempre. O assinante que desejava contatar não estava disponível. Às 3:30 meteu-se no carro, foi até à Upplandsgatan e premiu o botão da campainha do apartamento. Nada. Passou os 20 minutos seguintes a bater porta a porta, na esperança de encontrar alguém que soubesse do paradeiro de Bjurman. 11 dos 19 apartamentos estavam desertos. Era muito obviamente a hora errada para andar a bater à porta das pessoas e a coisa não ia melhorar ao longo do fim de semana da Páscoa. Nos 8 apartamentos onde havia alguém, foram todos muito prestáveis. 5 dos moradores conheciam Bjurman, um cavalheiro bem educado, de boas maneiras, que vivia no 5º andar. Ninguém fazia a mínima ideia de onde pudesse estar. Talvez tivesse ido visitar um dos vizinhos com quem se dava mais, um homem de negócios chamado Sjoman. Mas também nessa porta ninguém atendeu. Frustrada, Sónia Modig pegou uma vez mais no telemóvel e ligou novamente para o atendedor automático de Bjurman. Disse o seu nome, deixou um número de telefone e pediu que entrasse em contacto com ela logo que possível. Voltou para junto da porta do apartamento e escreveu uma nota a pedir a Bjurman que a contactasse. Juntou um cartão de visita e enfiou os 2 papéis pela fresta do correio. Quando ia abaixar a tampa, ouviu o telefone tocar no interior. Inclinou-se e escutou atentamente. A campainha tocou 4 vezes. Ouviu o clique do atendedor automático a arrancar, mas não conseguiu ouvir a mensagem. Baixou a tampa da fresta do correio e ficou a olhar para a porta. Exatamente que impulso a levou a estender a mão e a tocar no puxador da porta, não saberia dizer. Mas, para sua grande surpresa, descobriu que a porta não estava fechada. Empurrou-a e espreitou para o vestíbulo. Olá! Chamou cautelosamente e ficou à escuta. Nenhum som. Avançou um passo e então hesitou. Não tinha um mandato de busca e nenhum direito de estar ali, por muito aberta que a porta estivesse. Olhou para a esquerda e viu de relance a sala de estar. Tinha decidido sair do apartamento quando calhou o olhar para a mesa do vestíbulo. Viu uma caixa com o desenho de um Colt Magno na tampa. Subitamente foi invadida por uma forte sensação de mal-estar. Abriu o casaco e empunhou a arma de serviço, coisa que praticamente nunca tinha feito em toda a sua vida. Baixou a patilha de segurança e apontou o cano para o chão enquanto entrava na sala e olhava em redor. Não viu nada de invulgar, mas a sua apreensão aumentava. Voltou para trás e espreitou para a cozinha, vazia. Percorreu o corredor e empurrou a porta do quarto. O corpo nu de Nils Bjurman estava atravessado em cima da cama. Tinha os joelhos no chão, como se estivesse estado ajoelhado a rezar as suas orações. Mesmo da porta, Sónia Modig soube que estava morto. A bala que lhe entrara pela nuca tinha-lhe arrancado metade da testa. Saiu do apartamento a recuar e fechou a porta. Ainda empunhava a arma de serviço quando levantou a tampa do telemóvel e ligou para o inspetor Bublansky. Não conseguiu apanhá-lo. Ligou então para o procurador Ekström. Tomou nota da hora. Eram 4:18. Hans Fast olhou para a porta do prédio, na Lundagatan. Olhou para Andersen e depois para o relógio. 4:10. Depois de terem obtido do administrador do condomínio o código de acesso, tinham já estado no interior do edifício e escutado à porta assinalada com a chapa metálica que dizia Salander VU. Não tinham ouvido qualquer ruído no interior e ninguém respondera à campainha. Por isso tinham voltado a sair e agora esperavam no carro estacionado, de modo a poderem vigiar a porta. Um telefonema já lhes permitira saber que a pessoa cujo nome fora recentemente adicionado ao contrato do apartamento era Miriam Vu, nascida em 1974 e anteriormente residente em Zankt, Eriksplan. Tinham uma foto de passaporte de Lisbeth Salander presa com fita adesiva por cima do rádio do carro. Fast resmungou entre dentes que a gaja tinha ar de puta. A merda das putas estão a ficar cada vez piores. É preciso um tipo estar muito desesperado para engatar uma coisa destas. Anderson ficou calado. Às 4h20 receberam um telefonema de Bublansky, que lhes disse que acabava de sair da Milton Security e ia a caminho da redação da Milênio. Pedia-lhes para manterem a vigia na Lundagatan. Lisbeth Salander seria levada para interrogatório, mas era bom terem presente que o procurador não acreditava que ela pudesse estar ligada às mortes de Enskeda. Muito bem, disse Fast. Segundo Bolha, o procurador quer uma confissão, antes de prender seja quem for. Anderson continuou calado. Ficaram a ver, cheios de tédio, as pessoas que passavam na rua. Às 20 para as 5, Ekstrom ligou para o telemóvel de Fast. Estão a acontecer muitas coisas. Encontramos o Burman, assassinado em casa. Está morto há pelo menos 24 horas. Fast endireitou-se no banco. Entendido. O que é que fazemos? Vou emitir um alerta em relação à Salander. É procurada como suspeita em 3 assassínios. Vai ser um alerta a nível nacional. Vamos ter de considerá-la perigosa e possivelmente armada. Entendido. Vou mandar uma brigada móvel para aí. Eles encarregam-se de controlar o apartamento. Entendido. Estiveram em contacto com o Bublansky? Está na Milênio. Parece que desligou o telefone. Tentem apanhá-lo e contem-lhe o que aconteceu. Fast e Anderson trocaram o olhar. A questão é, o que é que fazemos se ela aparecer? Disse Anderson. Se estiver sozinha e parecer tudo em ordem, apanhem-na. A rapariga é completamente louca e está, obviamente, disposta a matar. Pode haver mais armas no apartamento. Michael Blomkvist estava morto de cansaço quando pousou um monte de páginas do manuscrito em cima da secretária de Erika e se deixou cair no cadeirão junto à janela com vista para a Gottgatan. Tinha passado a tarde inteira a tentar decidir o que fazer com o livro inacabado de Dag Svensson. O tema era sensível. Menos de um dia depois de Svensson ter morrido, já o seu editor ponderava o que fazer com o trabalho que ele deixara para trás. Para alguém de fora, a atitude poderia parecer cínica e insensível. Mas não era assim que Mikkel a via. Sentia-se quase como se estivesse em estado de imponderabilidade, uma síndrome que todos os jornalistas e diretores de jornais conhecem bem e que se manifesta nos piores momentos de crise. É quando todas as outras pessoas se deixam abater pelo desgosto que o jornalista se torna mais eficiente. E apesar do choque aturdoador que afetara todos os membros da equipa da Milênio, presentes na manhã daquela quinta-feira santa, o profissionalismo viera ao de cima e fora rigorosamente canalizado para o trabalho. Para Michael Blomkvist, isto era evidente. Ele e Dag Svensson eram madeira da mesma árvore e Dag teria feito o mesmo por ele se estivesse no seu lugar. Teria perguntado a si mesmo o que poderia fazer por Mikkel. Dag deixara um legado na forma de um manuscrito com uma história explosiva. Trabalhara nela durante 4 anos, pusera a sua alma numa tarefa que nunca chegaria a completar. E escolhera trabalhar no Milênio. O assassínio de Dag Svensson e Mia Johansson não era um trauma nacional à escala do assassínio de Olof Palme. E a investigação não seria acompanhada a par e passo por uma nação enlutada. Mas para o pessoal da Milênio, o choque era talvez ainda maior. Tinham sido pessoalmente afetados. E Svensson tivera uma vasta rede de contactos nos mídia que ia exigir respostas para as suas perguntas. Agora competia-lhe a ele e a Erika acabar o livro de Dag e responder às perguntas. Quem os tinha matado? E porquê? Posso reconstruir o texto, disse Mikkel. Eu e a Malin vamos rever os capítulos inacabados, linha a linha, e ver onde ainda é necessário um pouco mais de trabalho. No geral, tudo o que temos de fazer é seguir as notas do DAG. Mas temos um problema nos capítulos 4 e 5, que são largamente baseados nas entrevistas da Mia. O DAG não refere as fontes. Mas penso que, com uma ou outra exceção, podemos usar as referências da tese como fonte principal. E o último capítulo? Tenho o esboço do DAG e discutimo-lo tantas vezes que sei, mais ou menos exatamente, o que ele queria dizer. Proponho que peguemos no sumário e o usemos como pós-fácio, onde poderei também explicar o raciocínio. Tudo bem, mas quero aprová-lo. Não podemos estar a pôr palavras na boca dele. Não há perigo disso. Vou escrever o capítulo como uma reflexão pessoal e assiná-lo. Vou explicar como foi que ele pesquisou e escreveu o livro e dizer que espécie de pessoa era. Concluirei recapitulando o que me disse em pelo menos uma dúzia de conversas ao longo dos últimos meses. Há muito material no esboço dele que posso citar. Penso que vou conseguir fazer uma coisa digna. Quero mais do que nunca ver este livro publicado, disse Erika. Miquel compreendia exatamente o que ela sentia. Erika pousou os óculos de ler em cima da secretária e abanou a cabeça. Levantou-se, encheu duas chávenas de café e foi sentar-se em frente de Miquel. Eu e o Krister já temos o layout do número de substituição. Fomos buscar dois artigos que tínhamos marcado para o número a seguir e vamos encher os buracos com um material freelance. Mas vai ser um pouco do género miscelânea, sem um verdadeiro foco. Ficaram silenciosos por momentos. Ouviste as notícias? Perguntou Erika por fim. Não, já sei o que vão dizer. É o prato forte de todas as estações de rádio. O segundo lugar vai para uma jogada política do Partido do Centro. O que significa que não aconteceu absolutamente mais nada neste país. A polícia ainda não revelou nomes. O DAG e a Mia são descritos como um casal respeitável. Nenhuma referência a quem os encontrou. Aposto que a polícia vai fazer tudo o que puder para manter essa parte debaixo do chapéu, o que tem a vantagem de jogar a nosso favor. Porquê é que achas isso? Porque, por princípio, os detetives odeiam um circo mediático. Têm um certo valor como objeto de informação, de modo que lhes convém que não se saiba que fui eu que os encontrei. Calculo que haja uma fuga, esta noite ou amanhã de manhã. Tão novo e já tão cínico. Já não somos novos, Ricky. Pensei nisso enquanto estava a ser interrogado ontem à noite. A inspetora da polícia pareceu-me uma miúda. Erika esboçou um sorriso. Ainda dormir algumas horas na noite anterior, mas a tensão começava a fazer-se sentir. No entanto, ia muito em breve tornar-se a diretora editorial de um dos maiores jornais suecos. Não. Não é o momento mais oportuno para dar a notícia ao Mikkel. O Henry telefonou, disse. O procurador que está a dirigir o inquérito preliminar, um tal Ekström, deu uma espécie de conferência de imprensa esta tarde. Richard Ekström? Sim, conhece-lo. Figura política. Circo mediático garantido. Esta história vai ter montes de publicidade. Bem, disse que a polícia já está a seguir um certo número de pistas e espera resolver o caso em breve, tirando isso mais nada. Mas aparentemente a sala estava apinhada de jornalistas. Miquel esfregou os olhos. Não consigo tirar da cabeça a imagem do corpo da Mia. Raios, estava a começar a conhecê-los. Erika abanou tristemente a cabeça. Louco qualquer. Não sei, passei o dia a pensar nisso. A pensar em quê? A Mia foi atingida de lado. Vi o orifício de entrada num lado do pescoço e o orifício de saída na testa, do lado oposto. O DAG foi atingido de frente. A bala entrou pela testa e saiu pela nuca. Parece terem sido os dois únicos tiros disparados. Não me cheira que tenha sido obra de um louco isolado. Erika olhou pensativamente para ele. O que foi, então? Se não foi um assassínio aleatório, então tem de haver um motivo. E quanto mais penso nisso, mais me convenço de que este manuscrito constituiu o raio de um bom motivo. Miquel apontou para um monte de papéis em cima da secretária de Erika. Ela seguiu a direção do dedo e então olharam um para o outro. Talvez não seja o livro em si. Talvez eles tenham espiolhado demasiado e conseguido, não sei, talvez alguém se tenha sentido ameaçado e contratado um assassino profissional. Mick, essas coisas acontecem nos filmes americanos. Este livro é sobre os exploradores da prostituição, os clientes. Menciona os nomes de polícias, políticos, jornalistas. Achas que um deles mandou assassinar o Doug e a Mia? Não sei, Ricky, mas é suposto irmos para a impressão dentro de 3 semanas com a mais dura denúncia sobre o tráfico de mulheres alguma vez publicada na Suécia. Nesse momento, Malin bateu à porta, entreabriu-a, enfiou a cabeça pela abertura e anunciou que o inspetor Bublanski, da Judiciária, queria falar com Mikael Blomqvist. Bublanski trocou apertos de mão com Erika e Mikael e sentou-se na terceira cadeira da mesa junto à janela. Estudou Mikkel e viu um homem de olhos encovados e barba por fazer. Alguma novidade? Perguntou Mikkel. Talvez. Julgo saber que foi o senhor que encontrou o casal em Enskede e chamou a polícia ontem à noite. Mikkel assentiu cansadamente. Bem sei que já contou a sua história ao detetive de serviço ontem à noite. Mas gostaria de pedir-lhe que esclarecesse alguns pormenores. O que é que quer saber? O que foi que o levou a visitar o Dag Svensson e a Mia Johansson a uma hora tão tardia? Isso não é um pormenor, é todo um romance, respondeu Mikkel com um sorriso cansado. Estava num jantar em casa da minha irmã. Vive numa nova urbanização, em Stäkket. O Dag ligou-me para o telemóvel a dizer que não ia ter tempo para passar pela redação na quinta-feira. Hoje, portanto, como tínhamos combinado. Tinha ficado de entregar umas fotos ao nosso diretor artístico. A razão que deu foi que ele e a Mia tinham decidido ir passar o fim de semana à casa da mãe dela e queriam sair muito cedo. Perguntou se podia deixá-las ficar em minha casa logo de manhã. Eu disse-lhe que, uma vez que morava tão perto, podia passar por casa deles quando saísse da casa da minha irmã. Foi então a Enskede para ir buscar umas fotos. Exato. Consegue imaginar algum motivo para os assassínios de Svensson e Johansson? Mikkel e Erika trocaram um olhar. Nenhum deles disse uma palavra. O que é que se passa? Quis Bublanski saber. Naturalmente, discutimos o assunto durante o dia. E não conseguimos chegar a acordo. Ou melhor, estamos de acordo, mas não temos a certeza. Preferimos não especular. Diga-me, de todos os modos. Mikkel descreveu-lhe o tema do livro de Dag Svensson. E como ele e Erika tinham estado a discutir se teria alguma relação com os assassínios. Bublanski ficou imóvel e silencioso por instantes, a digerir a informação. O Dag Svensson preparava-se então para denunciar membros da polícia. Não estava a gostar nada do rumo que a conversa tomara. Imaginou imediatamente as voltas que a pista da polícia podia dar nos mídia, levando a todo o tipo de teorias da conspiração. Não, disse Mikkel. Preparava-se para denunciar criminosos, alguns dos quais, por acaso, são polícias. Há também um ou dois membros da minha própria profissão, jornalistas. E estão a pensar publicar essa informação agora? Mikkel voltou-se para Erika. Não, respondeu ela. Passámos o dia a trabalhar no próximo número da revista. Muito provavelmente publicaremos o livro do Dag Svensson, mas isso só acontecerá quando soubermos exatamente o que aconteceu. Dadas as circunstâncias, o texto vai ter de ser profundamente alterado. Nada faremos que prejudique a investigação policial do assassínio dos nossos dois amigos, se é isso que o preocupa. Vou ter de dar uma vista de olhos à secretária do Svensson, mas uma vez que isto é a redação de um órgão de comunicação, uma busca aprofundada pode revelar-se uma questão sensível. Encontrará o material do Dag no computador que ele utilizava, disse Erika. Já revistei a secretária dele, acrescentou Miquel. Retirei certos documentos que identificavam diretamente fontes que desejam permanecer anónimas. Tem inteira liberdade para examinar tudo o mais. E deixei em cima da secretária uma nota avisando de que nada poderá ser tocado ou removido. É essencial que o conteúdo do livro permaneça secreto até à impressão. Temos absolutamente de impedir que o texto seja passado de mão em mão na polícia, tanto mais que nos preparamos para denunciar dois ou três elementos da corporação. Merda, pensou Bublansky, porque não vim cá logo de manhã? Mas limitou-se a assentir com a cabeça e a mudar de assunto. Bom, há uma pessoa que queremos interrogar no que se refere aos assassínios. Julgo que a conhece. Gostaria de ouvir o que tem a dizer a respeito de uma mulher chamada Lisbeth Salander.